life. But perhaps I can give you justice in the name of our king. Sejam bem-vindos a mais um UltraCast. Apesar de que agora não é UltraCast, né? Agora é UltraFest. Volta tudo. Sejam bem-vindos ao UltraFest, o podcast rápido do site ultrafantasia.com. Eu sou Nano Notícias e hoje comigo estão... Guilherme Vegeta. E o nosso convidado de hoje... Sou eu, Marco Antônio. Em vossa honra, César. Então, galera, hoje falaremos sobre o primeiro episódio da terceira temporada de Guerra dos Tronos. Mas antes, vamos subir a música aí e daqui a pouco a gente volta. Vai lá, Jurandir Filho. Igualzinho. Voltando então ao nosso tema, ontem estava todo mundo na agitação, o próprio Kit Harington, o autor do Jon Snow, estava mais pirado que todo mundo que assiste a série, publicando por minuto, está chegando a hora, falta uma hora, falta 59 minutos, falta 58 minutos, até a hora que começou a série e todo mundo então parou para poder ver Game of Thrones. Como foi então essa expectativa? Será que ela foi atendida? Como foi pra vocês o primeiro episódio de Game of Thrones? Comece pelo convidado. Eu achei um episódio um pouco lento, né? Tava conversando com a galera que muita gente queria mais ação. Mas creio eu que vai ser que nem as outras temporadas. Começa um pouco mais lento, depois vai crescendo e deixa a ação pro final. Mas queria ter visto mais do gigante, cara. Achei o gigante demais. Eu também. A única coisa... O gigante é... Depois a gente vai falar do gigante, vai falar não. Mas, Guilherme, então, cara, você que já tá acompanhando, acho que de todo mundo que tá acompanhando há mais tempo mesmo o Guerra dos Tronos, como foi pra você? Eu gostei, assim, eu não tava esperando um episódio muito bombástico, não, mesmo porque, lembrando, o último episódio da segunda temporada foi aquele exército de zumbi lá partindo pra cima dos patrulheiros. E a gente viu aqui só o final daquela luta. Tipo, aquela luta aconteceu entre a segunda e a terceira temporada, né? Seria legal ter visto aquela batalha, porradaria com zumbi, né? Mas assim, eu não fiquei muito desapontado. Mas uma coisa que eu achei interessante, porque o nome desse episódio é Valar Dohaeris, né? E foi curioso porque é uma fala mais relacionada com a Arya, e ela não apareceu nesse episódio, isso que eu achei esquisito. Mas, pois é, explica pra todo mundo o que significa, né, o Valar Dohaeris, e antes dele, né, porque na verdade faz parte até de um cumprimento, né, que usa normalmente. Sim. Que é o Valar Morghulis. O que significa isso, cara? Olha, isso aí é dos carinhas da Cidade Livre de Bravos, que é onde a Arya está indo agora, né? Que aquele carinha que troca de face, essa fala que ele ensinou pra ela. E isso aí, por exemplo, o Valar Morghulis, falando um pouquinho de conhecimento do livro aqui, mas acho que isso não é spoiler, né? Uhum. Valar Morghulis significa todos os homens devem morrer. E Valar Dohaeris não está escrito em nenhuma parte do livro que eu li, mas pelo que eu peguei de internet, assim, parece que significa todos os homens devem servir. E isso eu achei muito interessante, se foi essa tradução correta mesmo, porque o episódio, se você notar, teve muita... A questão de servir foi mencionada em quase todos os aspectos. Tipo, aqueles homens imaculados, o servilismo deles, o fato dos homens lá para onde da muralha não querem servir ninguém, são chamados de de homens livres, o próprio o Tywin Lannister lá servindo como a mão do reino e tudo mais. Então, se for mesmo esse significado da frase Valar Dohaeris, todos os homens devem servir, eu achei que encaixou muito bem com o episódio em si. Mesmo a Arya não ter aparecido, acho que a temática ficou muito interessante nesse aspecto, assim. Uhum. Exatamente. Da minha opinião, né? O Valar Dohaeris, tem Dohaeris, não sei como que se pronuncia, até agora não foi pronunciado na série pra eu poder acompanhar como que o Martin imaginou. Mas o tem essa versão Todos os Homens Devem Servir, que eu tô vendo ultimamente o pessoal usar mais, e tinha a versão mais antiga, que o pessoal raciocinava que era Todos os Homens Devem Viver, né? Mas eu raciocinando também por essa mesma visão de que todos os homens devem servir, eu achei bacana. Principalmente aí, eu achei que encaixou totalmente com o final, né? Que foi um final meio questionado aí, que reaparece um personagem que desde a primeira temporada ele estava sumido, né? Que é o Barristan Selmy, o Barristan Ousado. E com a aparição dele, ele apareceu para servir a Daenerys, né? Então, mas... eu acho que fechou bem o título do capítulo com o final dele. Na verdade, foi bem encaixado ali, né? Winter is coming. Mas vamos lá. Vamos destacar, então, vocês falaram do gigante, né? Fala aí, o que vocês acharam, então, de melhor neste episódio? Eu curti pra caramba, cara, Jon Snow, a questão dos gigantes e tal, dos homens livres. Parece, pra mim, abrir mais uma trama interessante na série. E eu não curti de jeito nenhum com a grande sacanagem do Lannister, né? Que praticamente humilhou o seu filho, né? O Tyrion. Botou ele... Coisas que ele não tem culpa, né? Tipo... É. Pois é, cara. O Tyrion, ele teve o seu momento aí na segunda temporada, cara. E agora eu acho que chegou a hora que vai apertar, né? Que ele tá aí de frente enfrentando o próprio pai, né? Vamos ver como que os produtores vão lidar com isso. Eu tô esperando ansiosamente que matem o Rei de Joffrey, cara. Ele... Ai, tô muito desespero. Todo mundo. Velho, esse sentimento é tão global que o pessoal, assim, eu vejo o pessoal falando na internet de que se vesse o ator na rua, que teve vontade de dar um soco nele. Tipo, ator tem nada a ver com a história, o menino deve ser mó gente boa. Uhum. Mas... Não, inclusive, eu vi uma entrevista com os produtores, eles comentando exatamente isso, porque o ator parece que é um... Na palavra dos produtores, né, quem sou eu falar, ele é um doce de pessoa, o ator que faz o Joffrey. E o pessoal tá com medo exatamente disso, porque ele não tem coragem de levantar a mão, nunca brigou na vida, desde pequeno ele é ator, né, então todo mundo acompanha a vida dele, e o pessoal tá com medo dele ser surrado na rua, tá no restaurante assim do nada e... De repente, principalmente na terceira temporada, que ele vai fazer muita coisa, o pessoal fica com a raiva e enche ele de porrada. Ele com segurança na rua, né? Podia ser, né? E você, Guilherme? O que você achou de bacana aí? Cara, tem que reforçar a questão do Bron. O Bron e o Tyrion, eles ficam com as melhores falas de todo o seriado, velho. Porque eu adoro a ideia de um dos guardas lá tenta insultar ele, falando, que você é só um capanga, ou só qualquer coisa do tipo, e ele, assim, ele volta na, tipo, ele volta na mesma moeda, assim, sabe? O cara acha que tá falando alguma coisa, e o Bron fala, e o Bron fala assim com uma formalidade, velho, eu sou isso mesmo, e você é um idiota que só serve pra espancar a mulher, né? Tipo, ele é muito foda, cara. Tipo, Isso eu acho muito bom, velho. Ele e o Tyrion têm as fases mais engraçadas do negócio. Mas você lembra que sempre imaginei, assim, que o Bron, ele tem muito do Tyrion, do próprio Tyrion nele, né? Ele segue à risca aquela frase que o Tyrion fala, né? De que nunca esqueça quem você é, né? Porque o mundo jamais esquecerá. É, exatamente. Eu acho que, tipo, os dois, assim, isso é uma duplinha, assim, muito legal, assim. Eu devo continuar mais fazendo esse negócio mesmo. E, velho, com relação ao gigante, eu achei legal porque, assim, eu achei que ele ficou muito bem feito, mas quando eu li o livro, velho, eu tinha imaginado um gigante completamente diferente. Eu imaginei que os gigantes eram igualzinho que o Sasquatch, um dos personagens dele, do Darkstalkers, viu? Do jeito que o Martin descreveu. Tipo um bicho, um pé grande, sabe? Todo peludo, essas coisas. Eu achei bom, assim, porque, por exemplo, do jeito que eu tava imaginando, ia ser uma maquiagem muito mais cara, sabe? Ia ser muito mais complicado pra fazer. Assim ficou legal e ficou bem feito e parece que não dá muito trabalho, sabe? Pra fazer no sentido de orçamento da coisa. E uma coisa que eu acho, assim, pô, eu tenho que falar meio que o Geoff realmente, eles fazem esforço pra o cara ser o mais detestável possível, né? Mostrando ele naquela, sei lá, naquela carruagem lá, igual uma moça, velho. Tipo, homem de verdade, um rei. E tinha o pai dele lá, quer dizer, o pai, assim, entre aspas. Não, os dois pais dele lá. Tanto o Albert quanto o Jamie. Os caras iam sair pela rua de armadura em cima do cavalo e se alguém chegar perto, toma uma porrada, sabe? E esse jovem fica no meio de uma gôndola lá, igual só faltava aqueles leques assim pra ficar se abanando, sabe? Mas, ele é feito pra ser odiado, velho. É um personagem, nunca vi um personagem tão odioso assim em qualquer história. Lendo o livro, a gente consegue odiar o Geoffrey o tanto que a gente odeia assim na série? Talvez não tanto, né? Porque ele faz a cara de menininho odioso, sabe? Mas é. Mas dá pra odiar bastante, velho. Ele é bem chatinho. É exatamente isso. O livro, você odeia o Geoffrey pelas atitudes dele. Mas na série, você está vendo a cara dele, a cara que ele faz. Você está vendo o jeito dele agir. E isso cria um ódio muito maior, né? No livro, boa parte das visões dele, principalmente no terceiro livro, a gente vai ter a visão do Tyrion, né? Que já tem ali um certo preconceito com ele, não é isso? Então, muda um pouco aí. Você, apesar de você ter o ódio dele, o Tyrion no livro, ele é um personagem mais cinza, então você também não fica tão abalado com isso, né? Agora, na série, você vendo ele tomando essa atitude é diferente. Cara, eu acho que eu tenho o problema com Game of Thrones que acho que boa parte da galera que não leu o livro tem. Que eu não sei o nome de ninguém. É tanta gente que eu não sei. Cara, mais. Cara, eu também sofro isso. Quem veio de que lugar e tá fazendo o quê? E tá do lado de quem mesmo? Eu fico confuso. Cara, eu tenho que te mostrar. Depois eu procuro e passo pra vocês uma animação, velho. De falando como é que é a sensação de ler o livro de Game of Thrones. Porque é isso mesmo. É muito nome, é muita coisa. É muito mais nome, né? Eles simplificaram bastante, eles cortaram muito o personagem. Porra. É um exercício de memória que eu tava falando. Você lê Guerra dos Tronos. É. Mas ainda bem que você tem as caras do pessoal, você sabe a cara do pessoal, não precisa lembrar da. É tudo velho, cara, também não dá. É foda, cara. É, velho, vocês perceberam que o Baristan mudou de ator, né? Não. O Baristan não é o mesmo, não, velho. Tipo, mudou. E Guilherme, você já falou, por acaso, o que você não gostou desse episódio? Cara, uma coisa que eu honestamente não gostei, mas acho que é muito mais referência minha do que realmente foi uma coisa ruim do episódio, que eu não gostei daquela reuniãozinha de jantar em que as duas mulheres lá ficavam se alfinetando indiretamente, velho. Sabe? A rainha, Guilherme. A Lannister lá e a Tyrell. Mas isso aí é o Twitter, cara. Você esqueceu? É, velho, é igualzinho, só, tipo, uma jogando indireta pra outra, velho, aquele negócio, tipo. Uhum. Assim, eu acho que é necessário pra formar a dinâmica entre as duas, né? Mas é uma coisa que eu achei bem chatinha na hora, velho. Tipo, aquela coisa assim, beleza, beleza, beleza, passa-se logo lá. mostra alguém sangrando rápido. Aliás, concordo com você nesse ponto. Uma coisa que eu ia perguntar, qual é daquela mulher de vermelho, hein? Lá do... lá daquele lugar que é no mar, sei lá. A sacerdotisa vermelha lá. Aquela mulher me irrita, cara. Aquela mulher me irrita pra caramba. Ah, cara, mas... esse que é a graça dela. Ah, mas ela pariu um monstro de sombra, velho, tá valendo. Aquela cena foi muito porno chanchada, cara. Coisa escrota do caralho. Total, aquela é total. Puta que pariu. Cara, mas eu vou te falar que já vi alguns outros trabalhos dessa atriz aí, Carice Van Houten, e cara, que pena que a Melisandre não sorri, hein? Porque a atriz tem um sorriso muito bonito, pra mim pelo menos, tem um sorriso muito bonito. E a Melisandre não sorri nunca, né? Nem ela, nem o Stannis, é o local da depressão, né? Todo mundo emo lá na Pedra do Dragão. Pode crer. Né? Eles não sorriem nunca. E ela mesmo que tivesse vencido, né, velho? Eles não iam sorrir. Não, exatamente, né? Eles não têm sorriso, não tem graça na vida deles. O lugar é tão feliz que o único cara que dá alguma risada é o que tem os quatro dedos arrancados, né? A pontinha dos quatro dedos arrancados. É o único que ainda... E o cara, ele teve um momento náufrago lá, né, velho? Só faltava gritar Wilson! Foi mesmo. Mas falando agora das coisas que eu não gostei, na verdade, mais por opinião pessoal do que qualquer outra coisa... É que, cara, eu não sei. Eu não gosto muito. Na verdade, eu não gosto muito das passagens da Catelyn. Não sei se eu já falei, já conversei no Twitter com o pessoal e tudo. E pra mim a Catelyn é uma personagem muito chata, tanto no livro quanto na série. No episódio, pra mim já é chato já. Uhum. Eu meio que gosto da Catelyn, velho. Não acho ela chata. O que você gosta? Gosto. Mas assim, eu não gosto muito, cara. Mas eu meio que... eu gosto mais dela no livro, mas é, sei lá. Mas eu acho que é bem coisa pessoal mesmo. É, pra mim não tem o que ela tá fazendo ali, entendeu? Pra mim ela tinha que ir pra... agora já não tem mais Winterfell, né? Mas pra mim no segundo ano tinha que ter ido pra Winterfell desde o começo e não tinha atrapalhado nada, mas... Ficar na dela, né? Cara, eu não gosto dos Tully, é a conclusão que eu chego. E quem e acompanha a série, porque todo mundo vai concordar comigo no final, cara. Os Tully são a desgraça do norte. Já tem aquela... a doidona lá que fica amamentando o filho de, sei lá, já tá com 5 anos de idade. Ah, meu Deus. Não lembro disso não, cara. Coisa horrorosa, cara. Que moleque escroto. Sabia que aquele ator é brasileiro? Ah, tinha que ser, pra escroto daquele tanto. Quê? Como assim, cara? Ele mora na Inglaterra, eu acho, mas ele é brasileiro. Meu Deus. Aí... que nem o filho do Mick Jagger. Talvez, né? Não sei. Cara, mas fora essa parte da Catherine, teve uma coisa já que eu achei em contrapartida na parte dela muito legal, que eu esqueci de comentar na parte da hora que a gente fosse falar das coisas legais, que é a aparição de um personagem que é o Kyle Burn, né? Que nada será falado sobre ele, porque tudo é spoiler. Mas é porque arrumaram um jeito de apresentar ele logo. Não, a única coisa que eu ia falar é o seguinte, arrumaram um jeito de apresentar ele na série, que eu achei bem bacana, né? Ah, sim. Uhum. E aí vem a outra coisa que eu achei ruim, né? É que não sei se eles vão explicar isso no próximo episódio, mas cara, não deu pra entender nada de Erenhall. O que aconteceu? Não deu pra entender nada. É, eu acho. Eu sei uma coisa que. Pra mim. Eu acho que. Parece que a série tá tendo problema de continuidade mesmo, porque eu me lembro vagamente de alguma referência a isso, o quanto a Arya tava escapando, né? Eu não sei se eu tô imaginando, porque quando ela escapou, ainda tava com o domínio do Lannister lá, né? E lá, eu acho que depois de ter saído que começou a guerra. Começou a guerra para retomar Harrenhal. Mas aí você teria então, que ver direito. Não ficou explicado, cara. Eu achei fraco assim. É o que eu tô falando. Eu tô esquecendo o livro, tô vendo só a série, né? Não, mas a série na segunda temporada eu não. Não, nem questão de livro também. Eu não me lembro nem como isso aconteceu nos livros. Porque faz tempo que eu li, velho. Tipo, mas assim, eu tô com uma vaga impressão, mas é questão de realmente explicar o que diabos tá acontecendo, velho. Não. Poderia mesmo ter inserido num diálogo, né? Acho que nem um diálogo. Ah, lembra que aqui aconteceu isso, aquilo, aquilo. Mas nem isso aconteceu, sabe? Eles deviam ter colocado mais informação pra o pessoal não ficar perdido. Pois é, na hora que apareceu o Kaiban, pra mim ele ia aparecer pra explicar isso, entendeu? Achou ele ali, e aí me explica o que aconteceu. Ele ia falar: ah, aconteceu isso, aconteceu aquilo, aquilo outro. O dia tava triste, mas não falou nada. Simplesmente, eu tô vivo, beleza, legal. Então, eu achei bem, bem solta, né? Outra coisa que vai ficar solta, isso aí também não é do livro, pegando da série, né? Que já foi anunciado que vai aparecer a filha do Stannis, né? Stannis Baratheon. Uhum. E que durante a série, na segunda temporada, a Melisandre falou que a esposa do Stannis tinha dado a ele somente natimortos. É. Eu acho que eles mudaram de ideia, né? Não ia colocar a menina, né? Pois é. Realmente não tem muita desculpa, né? Tipo. Foi a magia dela, né? Ele esqueceu, ó. Esqueceu a família, esqueceu os filhos. Abriu as pernas, acabou. Eles podem torcer, não, eles não deu nenhum filho, mas ele tinha uma filha, sabe? Pode falar um pouquinho. Nenhum homem vivo pode matar Sauron. Aí mata uma mulher, mata Sauron, né? Por aí. Mas beleza, então. Gente, então, já chegando já aos nossos finalmente, o que vocês acham aí, começando com o nosso convidado Marco Antônio? Como que será? O que você espera da continuidade da série? Bom, eu queria ter visto também a Eri um pouquinho, né? E também aquela guarda-costa da Catelyn, aquela brutamontes lá com o Jaime. Ah, sim. Eu acho que vai ser mostrado mais pra frente também. Grande e eu tô mulher. Espero muito sangue, né, daqui pra frente. O começo é sempre pra mostrar o começo da história, tudo, um pouco mais light, mas creio que do meio pro fim vai ser um pouco mais de ação. Ah, deixa te ouça, cara. tô certo. Acredito sacar um sangue, né, cara? Isso aí. Mas é isso que você, Vegeta, que aguarda pros próximos episódios? Ah, o de sempre, né, sangue. Né, peitos um pouco maiores. Peitos. E a parte política é bem legal, a parte política do Game of Thrones, mas acho que tinha que equilibrar mais com outras coisas também. Tipo ação. Mas vamos ver o que eles fazem. E você, Guilherme? Cara, já teve uma nudez obrigatória, né, no começo, né, com a mulher lá que tava com o Bron. E pra mim tá de boa. Uma coisa que eu tô querendo ver como é que eles vão colocar, eu espero já ver isso no próximo, um pouco disso no próximo capítulo, é como vão desenvolver o Bran, que tá fugindo de Winterfell. Sim, que nem apareceu, né? É. Também quero ver a Arya também, porque a Arya é muito legal, uma das personagens que eu mais gosto. Mas eu em questão de desenvolvimento da história, eu gosto muito da história do Bran. Eu acho que ele vê coisas muito legais. Então eu quero ver exatamente como eles vão desenvolver a parte do Bran, que é uma das que eu mais gosto no livro, né? E claro, mais sangue também. Sangue nunca faz falta. Eu espero ver o que eles vão fazer com a Esmé Bianco. Com quem? A atriz que faz a prostituta padrão de Game of Thrones da série, né? Ah, não importa o nome dela, eu espero que apareça mais ela. Até porque eu não espero que apareça tudo no nome dela, porque ela não tem função, né? Foi você. Ela não existe. No... Mas não foi você que descobriu, senhor Nando, que a atriz que faz a Shay ela fez de fato filmes pornográficos? Ah, polêmica. Isso é verdade. Polêmica. Olha, polêmica. Mas fica a curiosidade aí do pessoal correr atrás do nome dela. É Ross. Ah, Ross. Ah, a ruiva. Aí, quase. Ross. Ah, ruiva, tá certo. Uhum. É Bianco. Mas... Galera, mas é isso então. Muito obrigado pela presença de todos. E quem quiser bater um papo com o pessoal, com toda a galera aí, né? Nós temos os nossos Twitters pessoais. Qual é o Twitter pessoal aí da galera, Vegeta? O quê? Hein? Tava se espreguiçando, cara. O meu é GGA2, porque o GGAB já tava tomado. Então, é esse. Eu tô tomado por um japonês, então eu não consigo nem falar com ele pra ver se dá pra largar o nome. É isso. O Marco Antônio? Arroba MarcoG3. Então, e o meu é arroba notícias. Se quiser falar também com a gente, qual é o Twitter do Ultracast, Guilherme? Já que o Vegeta está se preguiçando. É arroba Ultracast7. Temos ainda a página do Facebook, temos também o e-mail. Qual que é o e-mail da gente? ultracast@gmail.com. É Ultracast mesmo, né? Ultracast 7, né? Não, acho que é Ultracast 7 mesmo também. Agora tô... Cara, na dúvida, tem o seguinte, no site, na aba contato, tem um formulário para e-mail. Você pode usar ele também. Ah, beleza, então. Tem esse formulário aí que eu nunca me lembro. Então, quem quiser entrar em contato, fica à vontade para falar sobre Guerra dos Tronos, falar sobre qualquer outra coisa, de séries, de literatura. E é isso então, galera. Falou e até semana que vem. Falou. Falou. Tchau. Falou.